visto segundo o ponto de vista da eternidade, não tem valor. Visto segundo o ponto de vista da expectativa da consumação, da expectativa do tempo, tem um valor providencial. Isto significa que depois a Igreja, embora seja representante da religião, e essa religião seja uma instância utópica, porque implica um horizonte de eternidade, a Igreja nunca reduzirá as duas esferas da autoridade e do poder uma à outra. A autoridade religiosa no cristianismo não é uma autoridade que se move em âmbito cultural, porque ela disputa a autoridade que agora diz temporal e secular, que antes era absoluta, disputa-lhe a mesma pessoa, mas diz: o homem tem um horizonte eterno, tu tens um valor limitado. O cristianismo assumiu a legitimação sacral do poder, claramente. Os primeiros cristãos latinos falam até de o imperador é mais nosso do que vosso, porque foi o nosso Deus que o escolheu. O imperador como eleito de Deus já é uma coisa do terceiro século, não está? E é um imperador pagão, que está ao serviço do demónio, que eram os ídolos. Mas era o eleito de Deus. Portanto, esta capacidade de reconhecer que há uma legítima autoridade neste mundo e há a legítima busca de uma sociedade mais perfeita neste mundo, que eu não posso reduzir à minha utopia. Tenho que respeitar os seus tempos e agir dentro dela, mas não a posso reduzir. A guerra das investiduras não foi mais que essa guerra de horizontes da Igreja de manter a sua liberdade como instância de eternidade, mas sem reduzir, porque, reparem, a Igreja nunca tentou eliminar os imperadores e os reis. Sagrou-os, mas não os eliminava. O caminho do cristianismo oriental, por idiosincrasia dos orientais, foi um bocadinho diferente. Todos sabemos que acabou numa espécie de cesaropapismo. O imperador acaba por abafar a liberdade dessa instância eterna. E as igrejas nacionais, de facto, nasceram no Oriente. Quando é que nasceram as igrejas nacionais no Ocidente? Na Reforma. A modernidade pode ser vista, que se iniciou aí, como um processo de emancipação da tutela do religioso. Remover o religioso significa remover a instância da eternidade. As nações, os Estados modernos, disputaram a autoridade religiosa a posse, o esgotamento do horizonte existencial humano. Sabem o que é que estava a ser discutido no Concílio Vaticano I, quando a modernidade conquistou Roma e acabou com o Estado Pontifício? Estava a ser discutida a legitimidade moral, se sim ou não, do serviço militar obrigatório. Era uma monstruosidade para a tradição moral do cristianismo que um Estado pudesse obrigar alguém a fazer a guerra, e de facto as guerras medievais eram feitas de mercenários e fidelidades de vassalos, mas eram de pessoa a pessoa. Nenhum Estado se tinha arrogado a possibilidade de dispor da vida dos seus cidadãos. E de facto o que aconteceu, outro episódio muito significativo nesse sentido, quando foi-me contado por um japonês, quando os portugueses foram expulsos da ilha de Nagasaki, na primeira grande perseguição no Japão, continuavam os mercadores, que já tinham família do lado de lá, continuavam dentro dos rolos de tecido a esconder hóstias e ampolazinhas de vinho, para eles poderem rezar a missa. Houve uma denúncia, foram apanhados e então andavam, sabem que a seguir aos portugueses, no Índico, quem andava depois a recolher os destroços eram os holandeses, não é? Os holandeses reformados foram também interrogados pelo Shogun. Ora bem, temos aqui esta ilha de Nagasaki, hoje sabemos, a ilha de Nagasaki parece uma cidadezinha holandesa, não é? Pois foram eles que nos sucederam. Temos aqui esta ilha, vocês querem mercar connosco, muito bem, estamos dispostos a dar esta ilha. Mas, porém, temos que esclarecer muito bem este pormenor. Vós também sois cristãos? Os holandeses responderam: nós somos holandeses. O cristão reformado, de facto, e o princípio da Igreja Nacional, significa que primeiro se pertence ao tempo e depois à eternidade. E isso é uma perversão de facto.